seu carro tremer e os pingas a cantar esse bordão. É dos mais não, é dos mais não, a mulherada. Mas desculpa que chega no meio, acha que é top e não é nada. É dos mais não, é dos mais não, essa parada. Pegar mulher fácil de se manter, pra mim não tá com nada. É dos mais não, é dos mais não, bate na palma da mão. Mas não é dos mais não, essa parada. Pegar mulher fácil, mentir nem fez. Pra mim não tá com nada. Lê, lê, lê, lê, ô. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, ô. Lê, lê, lê, lê, ô. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, ô. Cláudio Bai, Rafael, é do mais bom aqui na programação de hoje do nosso Central do Sertanejo. Também conferimos Laís, Para ou Não Para. Eu faço o meu primeiro intervalo, mas eu volto já já depois com muito mais sucesso pra todos vocês. Uma ótima quarta, galera! Fique ligado, não saia da frequência. Já já! Já estamos de volta com Central do Sertanejo. E já estou de volta com muito mais sucesso aqui na sua rádio favorita com o nosso Central do Sertanejo. E você confere agora, Fred Gustavo, vai ver que eu quero ver. Opa, mudou o cabelo, as suas amigas esperam no carro. Com certeza devem tá tirando sarro daquela mensagem que eu te mandei, pedindo pra voltar a meia hora atrás. Eu sei. Já entrou no carro, abriu um sorriso, meio que forçado, meio que perdido. Tudo é diferente, meio proibido. É a primeira vez que não está comigo. Está se escondendo atrás da maquiagem, pra fazer de conta que tá tudo lindo. Uou, uou. Vai que eu quero ver. Vai que eu quero ver. Tenta achar sentido. Tenta me esquecer. Vai que eu quero ver. Vai que eu quero ver. Tenta se enganar. Tenta se esconder. Vai que eu quero ver. Ela já entrou no carro, abriu um sorriso, meio que forçado, meio que perdido. Tudo é diferente, meio proibido. É a primeira vez que não está comigo. Está se escondendo atrás da maquiagem, pra fazer de conta que tá tudo lindo. Uou, uou. Vai que eu quero ver. Vai que eu quero ver. Tenta achar sentido. Tenta me esquecer. Vai que eu quero ver, vai que eu quero ver. Tenta se enganar, tenta se esconder. Vai que eu quero ver. Oh! Vai que eu quero ver, vai que eu quero ver. Tenta achar sentido. Quero ver, vai que eu quero ver. Tenta se enganar, tenta se esconder. Vai que eu quero ver. Central do Sertanejo. Yeah.

Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Você não aceita que eu te chame de amor. Se não sente mais nada por mim, pra eu entender. Que é coisa da minha cabeça, que é tudo ilusão. Mas na madrugada, na solidão, ligar me dizendo, preciso te ver. E quando me encontra teus olhos, brilham demais. Parece que em mim encontras a paz. Por mais que você queira ser só minha amiga, teus olhos te traem, aos poucos te obrigo a admitir que existe algo mais. Amiga, não beija assim, se abraçando, me envolvendo. Amiga, não fica ofegante. Amiga, não fica tremendo. Amiga, não fica boba quando recebe uma flor. Amiga, não é desse jeito. Amiga, não faz amor. Quando me encontra, teus olhos brilham demais. Incrível, parece que em mim encontras a paz. Por mais que você queira ser só minha amiga, teus olhos te traem, aos poucos te obrigo a admitir que existe algo mais. Amiga, não beija assim, me abraçando, me envolvendo. Amiga, não fica ofegante. Amiga, não fica tremendo. Amiga, não fica boba quando recebe uma flor. Amiga, não é desse jeito. Amiga, não faz amor. Amiga, não beija assim, me abraçando, me envolvendo. Amiga, não fica ofegante. Amiga, não fica tremendo. Amiga, não fica boba quando recebe uma flor. Amiga, não é desse jeito. Amiga, não faz amor. Você não aceita que eu te chame de amor. Central do Sertanejo. Não passa e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. E que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor.